Cuando se habla de amor, se piensa solamente en la relación hombre-mujer. Pero el amor es la energía universal. El amor se extiende de persona a persona. Se extiende a natureza, aos pássaros, aos animais em geral. Se estende também a nossa terra. Nossos ancestros sentiam um profundo amor e um profundo respeito. Cuidavam dela. Não é muito o que eu sei da história dela. Existia com uma espécie de vergonha, um ocultamento, não dizer, porque eles foram destratados demais. Então, essa dor, esse sofrimento se foi transmitindo de geração em geração e ficou dentro deles. Por isso eu não tenho muita história da minha avó, mas sim lembro certas coisas, certas costumes dela. Uma dessas costumes, não lembro em que mês, pero era cada ano, no mesmo mês, em noites de lua cheia, à meia-noite em ponto, cedo, na tarde, ela preparava no seu cômodo certas coisas. E na meia-noite em ponto, cobria seu corpo, não sei, era como um manto, e saía para fora, nesta mão, na mão direita, três plumas de berá. Você sabe que eles chamavam berá a nossos mandues. Três plumas de berá e na outra mão é um porongo inteiro. Não se permitia a ninguém da família sair junto com ela. Mas alguma vez eu pude olhar e fiquei muito surpresa, porque ela, ante o céu, com aquele manto, com aquelas plumas, ela sentou-se. Eu vou provar se posso fazer. e mexia o poronco. Ia levantando uma a uma as plumas de verá e pronunciava palavras que eu nunca cheguei a escutar, então não lembro. Ficava de pé, mexia seus braços, caía o manto e ela ficava nua nesta posição, como que estivesse recebendo toda essa energia da lua.